Caveira, você não presta mesmo. Claro, pô, é por isso que eu estou vivo. Eles tanto fizeram que conseguiram me caçar. 10 anos sem estudar. 10 anos vagabundando por aí. 10 anos de maconha. 10 anos marginal. Cague, pô. Eu te dou minha mãe pra tomar conta de você. Aposto que ela é virgem. Cagar. É só o que dá vontade de fazer. Cagar. Ah. Mas é duro. Só o seu trabalho que me deu pra chegar até aqui.